Sound system. Funky Booyah, Familia Sechivelas, Homer Nodiski, General Smiley. Tamo junto. Deixa de confusão, alienação. Leva a área de repressão, concentração. Transtorno, caos, pressão, anti-escravidão, alienado. Toda ação causa reação, então é com sol de system, vem. Tem confusão na rua e também na FEBEM. Quem fala mal de nós, não vê que não tem. A mídia manipula e te faz refém. Madrid tem, que tem coragem pra vencer, tem. Que tá na fé fazer valer, tem. Que acredita mais em você, colar e exercer junto não pode correr. Funk, Booyah, África, Família, Sete Velas aqui. Bocada forte, suporte não amarela. Nós paga pra não entrar, pra sair não paga não. Atropelou, pânico, oh, confusão. Shall break loose from the grips of the beast. The echo system shall be released. Ardent messenger, the prince of peace. General Smiley, come here to teach. Elected, elected, face to this. Rewarding our origin, knowledge increase. Bye-bye city, where the youth them no play. Mind without pity, never learn how to pray. To kill the next man, yes, there is no delay. There's no one around to tell them all, eh. Run, go tell the prophets, they come right away. Humanity, morality, gone to decay. Too much of the youth, man, them a fall by the way. Oh, oh, oh, oh, hippie, oh, oh, hippie, eh. Dog eat dog condition, me tell them say. Oh, oh, oh, oh, hippie, oh, oh, hippie, yeah. Dog eat dog situation, sick, that's sick, that's sick. What the confusion? Confusing political leaders won't stop lying. Why can't you practice what they're preaching? Do they ever think twice about what them do?